Nos anos 90 ali, Jardim São Luís, Lídia, Capão Redondo, Jardim Ângela, o bicho pegava, o couro comia, mano. E todo mundo tava à mercê daquilo, né, mano? Da violência, do sangue e tal. E a arte veio pra combater tudo isso, entendeu? O hip hop. Ali você combatia toda a impunidade que tinha dentro da favela. E é isso que esse som traz, entendeu? O protesto dos anos 90. Nós estamos dizendo, estamos vivos. Realidade cruel e facção central. Inimigos número um do Estado. E a guerra aqui, malandro, continua sangrenta. CV, PCC, direita ou esquerda? Me diz quem é que tá mais organizado. Os irmãos do morro, os bandidos do Planalto. Desde pivete, convivo com ódio, é fato. Dividido entre quem tá certo ou errado. Sociedade frágil, fácil, comprar sua alma. Os palhaços só quer o direito de ser o rei da quebrada. Fútil moralidade, escancarado cinismo. Cantei realidade, fui jogado agressivo. Aqui é facção central, voltando das trevas. Dum dum, disse o rap, vive, vive favela. Cidade de SP, moiada, garoa, sangue. De cá, seu rival, só pensa de revanche, no copo de veneno nos dado. Dum-dum, inimigo número um do estado. Só covardia é nós, escorre, nos corre da vida. Missão suicida, ninguém desata a sangria. Cê tá ligado, pesado é minhas palavras. É só abrir a janela e a guerra estampada. Tipo quadro de terror, romance de Agatha Christie. Não aceito calado e parto pro revide. O ódio impulsiona a mente, é rap violento. Facção central versus sangrento. Em meia guerra, tempestade, ó Deus, olhai por nós. Deus, olhai por nós. Sistema oprime, laço violento e tenta calar nossa voz. Em meia guerra, tempestade, ó Deus, olhai por nós. Deus, olhai por nós. Sistema oprime, laço violento e tenta calar nossa voz. Nós vive a guerra, malandro, nós sabe quem é o inimigo. Facção central, não trava os gatilhos. Eu sei sua intenção, rastei os seus passos. Não comecei a guerra vendo o tempo dos escravos. Maltratado nas lavouras, casa grande sem sala. Hoje somos opressão, fuzil, balaclava. Sniper no telhado, Miguelito nas esquinas. Prepare o arsenal, toma a favela da milícia. Tamo envolvido, os meninos abraçam as ideias. Dum-dum, FC, tio Vitória na guerra. O diabo abraça a paz, nos livre da cilada. Um salve pras alas, tá registrado nas comarcas. Postura filhote, o crime passa na deselegância. Não passa pano pra matador de criança. Cobra mulher infiel, que trai o marido. Cê tá ligado, certo é certo, errado é aquilo. O discurso é pesado, fé em Deus, molecote. Nós tá pro crime, qualquer hora pra buscar o malote. Olho por olho, peito cheio, tambor entupido. É muito ódio e revolta, os bebês tão envolvidos. Guerra civil brasileira, resistência é monstro. Tipo Paquistão, os talibã tá tipo como terrorista em fúria. Pronto pra morte, no conflito foi Deus, irmão, nunca foi sorte. Em meia guerra, tempestade, ó Deus, olhai por nós. Deus, olhai por nós. Sistema oprime, laço violento e tenta calar nossa voz. Em meia guerra, tempestade, ó Deus, olhai por nós. Deus, olhai por nós. Sistema oprime, laço violento e tenta calar nossa voz. Era eu, mais um moleque sonhador em meia selva. Andando de jaqueta preta e bombeta barreta. Acreditando no sonho sul-americano de ser o preto que passaria dos 30 anos. Mais veloz que o Usain Bolt correndo dos tiros. Onde o único troféu era se manter vivo. As balas cortavam o céu, tipo estrela cadente. Mas sem sorte, sempre ia outro inocente. Rosto desfigurado, caixão lacrado, parecia moda. A dor e o medo dentro de um baú com flores mortas. Só tinha proteção de Deus em prece. Minha mãe orava enquanto eu ia cantar rap. Vi os malandros rachando break no chão das quermesses. Os grafite nos muros, os DJ nos squats. Era protesto, São Paulo em dungeon. A arte era a voz e a violência dos fardas só aumentava, era o algoz. Não foi fácil pra chegar até aqui. A voz do favelado viverá até o fim. É o rap de verdade, contendo manifesto. Esse é o processo, a luta por melhor enraizada nos meus versos. Então, erga a cabeça, favelado, e vamos junto no gueto, narrando mais uma história escrita a punho. Disposição na caminhada e fé em Deus fiel. Aqui realidade cruel. Em meia guerra, tempestade, ó Deus, olhai por nós. Deus, olhai por nós. Sistema oprime, laço violento e tenta calar nossa voz. Em meia guerra, tempestade, ó Deus, olhai por nós. Deus, olhai por nós. Sistema oprime, laço violento e tenta calar nossa voz. nossa voz.